1994, decolagem autorizado no 0, vento 130 graus 079. Decolagem no 0, 1994. Salvador, eu vou no 606 para o TAC, 104 a bordo, 4 horas e 17, alterna Fortaleza. Táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10 chama pronto, altímetro no 014, no 606. Pátio Índia Alfa no 014, chama pronto, ponto de espera, no 606. No 896 tá livre pro pushback, chama táxi. Tá livre pro chamar a 896. Controle no 08. Até 08, bom dia, quando. O voo da 994. Bom dia. Boa tarde, Salvador, bom dia, voo da 994. Vai chegando no 994, contato radar, você vai para o nível 350, Voipuca. Aí o 350, Voipuca, no 994. No 606 da Gol, decolagem autorizada no 0, vento no 3, 0 grau, 069. Iniciou a decolagem da 10, no 606. decolou 50, controle 208. Foi 08, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, vano 606. A noite, vano 606, contato radar, subatório nível 390, sai da PUCA. A noite, 390 na PUCA, vano 606. Gol no 606, da presente, foi direto de par. De par, gol no 606. Ouro 896, solicita táxi 106 a bordo, 2:40, zero na portaria. No 896, táxi em frente, pátio via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 4. Entra no altímetro 10 no 4, no ponto de espera vai chamar pronto. 896. 1545 down 2005, bom dia, vou mal na 4. Bom dia. Salvador, na escuta do Mike Yankee Bravo. Mike Yankee Bravo, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque da posição de número 13, área remota parte 1, para o finger de número 6. Porta 13, Finger 16, tá? Livre, chama ao término. Finger número 6, ok, grato. Corregou 896, ponto de espera, pronto. 896, decolagem autorizada no 0, vento 1, 3, 0 graus, 089. A linha aí decola no 0, vou no 896. 896, decolou 57, controle 1208. 1208, boa noite, Gol 1896, contato radar, subatório nível 370, Voipuca. 370, Voipuca, Gol 1896. Bingo 1896, chame no centro Recife, 12545, APR 1268. Centro Recife 2545, alterna 2685, Gol 1896. Salvador, é o Yankee Bravo retornando. Prossiga. Mais uma vez, bom dia, informando o término do reboque, ponte de número 6. Sim, de bom dia.